sinalizador, o 4206. Sistema Azul 4206, completa final, torre 1895, tem o pouso. 1895, obrigado, eu tenho boa tarde, bom serviço. 1-0, bridge, up Azul 1-6, bravo até Azul, direto trive, após conforme rota do plano. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, no perfil da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 1208 e 5144 no transponder. Autorizado nível 340 para Campinas, decola no perfil da saída da El, Leda, Motiva, após decolagem curva direita. Controle 1208, código transponder 5144, rota com conforme. Chama pronta no portão 09, o azul 6919. Reportar a pronta, azul 4, azul 6919. Boa tarde, então 3190, identifique, desça para 2000 pés, o ajuste 9011, está autorizado para Oriduna. 2000 pés na Oriduna, descendo para 2011. Voo 1169, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3-3, decimal 95. Sete, 1-2-5, alterna 1-3-3-9-5, boa tarde, voo 1169. Boa. O vento 1-0 graus com 8 nós, o altímetro 1011, autorizado pouso na 10. Já está ajustado em 1011, autorizado pouso na 10, ciente o azul 4206. Decolou 5-4, chame o controle 120 decimal 8, agradeço a agilidade, boa noite. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Altan, 3145, passe a 1800 saída da El. Contato 3145, contato radar, só para o nível 360, autorizado Leda. Leda para 360, 3145. Localização 3560. 3560, completa final, torre 18, decimal 95, tem o pouso. 895, até daqui a pouco, muito obrigado. E não, tá que foi ótimo. O azul 4206 no solo 56, livrada à direita, chama o solo em 121 decimal 9, tenha uma boa noite. Livrada à direita, solo 219, obrigado, boa tarde, bom serviço. Solo Salvador, muito boa noite. Boa tarde, 4206, estou livrando a foto pra... Azul 4206, boa tarde, prossegue via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, 08, 4206. E Salvador, boa tarde, 3560 da TAM, passou. E encerra, tem embaixada travada. Boa tarde, então 3560, está autorizado o pouso na 10, o vento de 1,10 graus com. Perdão, 1,00 graus com 8 nós, e o altímetro no 011. 7, livre pouso na 1,0, tá 3560. Na descida, o Charlie Mike, vamos ver. Charlie Mike, vai no tráfego, frequência livre para descida, tamo pouso. Muito grato. Delta 3217 para o táxi, 3 horas e 30 minutos, alterna Guarulhos com 160 a bordo. Delta Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95 com 1011 no ajuste, tem um bom voo, tá 3217. Tem 10 no ajuste, a direita Índia no ponto de espera 1895, uma boa tarde, até mais. Então 3190 está livre ao final do procedimento, informe estabilizado. 3190 vai informar estabilizado. Cidade do 3045 aprovado, ótima. Agora iremos coordenar com o Recife, então 3145. Obrigado. T2231, autorizado, barreira da presente. Barreiras da presente, 2231. Tô pronto, boa tarde. 3217, ali mantém 10. Ali mantém 3217. Foi a. É o 9, aguarde. O TAN 3560 no solo 00, vibrando à direita, chama o solo 2199. 219, boa. Guardião 09, prossiga. Decola com proa direto para Jauá. Guardião 09, então autorizado o voo para Jauá. Decola com proa direto, vento de 1,0 graus com 8 nós, o altímetro no 011. Reporte fora do solo. O Oscar Mike Romeu fora do solo. Ok, o Oscar Mike Romeu decolou de Salvador ao 00, curva à esquerda, ingresse a perna contra o vento da 10 e aguarde instruções para cruzamento do campo. Acendendo para 1.000 pés. Oscar Mike Romeu no aguardo, acendendo para 1.000 pés. Aguardando aqui na perna do vento da 10. Ok, a contra o vento da 10, ok? Aqui no setor sul do aeródromo. Afirmativo. A perna contra o vento, setor sul do aeródromo. Então 09 decolou ao 01, vai tomar a prova deste para o corredor para além do litoral Ijauá, atento ao Sikorsky que decolou agora da 17, para cruzar o campo lá próximo à cabeceira 28, para 1.000 pés do helicóptero, ok? Sikorsky, 17, está atento. Primeiro nome do comandante, o guardião 09, é Renato? Afirmativo. Ok, chame agora então o controle 120.8, bom voo e até o regresso. 120.8, até o regresso. 2, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporte sobre o farol Itapuã. Passará para Itapuã, Delta. O Oscar Mike Romeu está visual com o helicóptero da Polícia Militar bem no través norte da torre de controle agora? É negativo. a sua altitude, o Oscar Michael Mel? O Oscar Michael Mel está cruzando 700 pés para 1000 pés. Ok, está autorizado o cruzamento do campo, ascendendo para 1000 pés, reporte livrando o eixo da 1028. Claro. E esteja atento ao helicóptero, está a 500 pés, prosseguindo para Jauá, ok? Romeu quente, ascendendo, cruzando e ascendendo para 1000 pés. Tan 3217, aguardo um instante para a decolagem. Tem um helicóptero cruzando o eixo lá próximo a 28, só um instantinho. Ah, já cruzou já. Ok, o Oscar Mike Romeu, chame agora o controle em 120.8. E bom voo, até a próxima. Graças, até a próxima. E vai chamar o controle em 120.8, Oscar Mike Romeu. Ok, então 3217, então esteja atento ao tráfego, ele está se afastando do campo, no setor nordeste, e tem um segundo helicóptero da PM a 500 pés também afastando. Está livre a decolagem da 10, vento de 10 graus com 8 nós. Iniciando a 10, está 3217. Hora, 300 pés acima da gente, a distância aqui cerca de 3 milhas. Controle, é o Oscar Mike Romeu? Boa tarde, Oscar Mike Romeu. Cheque só transponder, não recebo. Mantenha em condições visuais 1.506 no corredor forte. Afirmativo. O transponder 5114 acendendo para 1.500 pés no corredor forte, o Oscar Mike Romeu. Confirme recebendo o transponder no momento? Eu recebo modo Alfa, aguardando o modo Charlie. Para a direita da 1-7. Aguarde, tem uma aeronave agora ingressando a final da 1-0. Aguarde sobre o Itapuã, um minuto, marque a cuidado. Delta, ciente visual, contraste com a eventual 360 pela direita. Então 3217, decolou de Salvador ao 04, controle em 120.8, boa noite. 208, boa noite, na 3217. Só para 2000 pés na Prodiduna, o ajuste 9011. 2000 pés na Prodiduna, estádio 9011, CN62 e 90. A 3190 completa final, torre 1895, tamo pouso. 1895, até daqui a pouco aí, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, da 3217. Boa tarde, da 3217, contato radar no decolagem, suba para o nível 360, após 2000, autorizado LFO. Após 2000 pés, direto Elefa, tá 3217. E referindo a final do ano zero? Então aguarde o instante, tem um tráfego na final do ano zero e após tem um Mike Echo Delta aqui no circuito pela direita da 17. Possível informe sua estimada de ingresso na terminal de Aracaju e pouso na mesma. Afirmativo, o horário pro ingresso na terminal de Aracaju é os dois. Correção, aguarde um momento para eu calcular. 1-1-0 graus com 9-9, o altímetro 1-0-1-1. Tive pouso na 10, está 3-1-9-0. Forma o helicóptero à direita da sua aproximação sobre o farol do Itapuã, não interfere no pouso. Ciente, está 3-1-9-0. Do Papa Romeu, Oscar, Mike Romeu. Caso de falha, ao livrar CTR, frequência de coordenação 123.45 e para ingresso na terminal de Aracaju 1201. Bem, caso de falha de comunicação, a coordenação na 123.45 e a terminal Aracaju, quando ingressando, 120.1, mostra mais como eu. O Mike Echo Delta visual com o tráfego na final do ano zero? Afirmativo. Então vai cruzar a final da 1-0, a retaguarda do aeroporto da TAM, reporte livrando o eixo da 1-0. Passará livrando o eixo da 1-0, mais que é cuidado. Decolagem. Livre, grapou. Guardião 07, pode taxiar já até a Taxiway Oscar e aguardar para decolagem a partir da 17, por gentileza. O que é ciente é que tem um segundo helicóptero no circuito pela direita, então vamos aguardar o Mike com o Delta cruzar a vertical do hangar, ok? Então eu tô indo lá pra Ponte Vera. Ok, prossiga então pra Ponte Vera. Guardião 07, está autorizado a alinhar e decolar a partida 17, o vento de 120 graus, 8 nós, o altímetro 1011. O POB, o senhor informou, é 02? Tá bom, então. Ok, Guardião 02, reporte cruzando a cabeceira 35. S07. Ô, Mike, a Codelta cruzou 1018. Ok, autorizado, base, reporte final da 17, o trem checado, Mike, a Codelta. Delta, repassar a base, sem checar, né, que é Delta. Solo, Guardião. Ok, Guardião 07, tô na proa do farol do Itapuã, chama o controle 208, bom voo, até o regresso. É. Tá 3190 no solo 08, chama o solo 219 para o táxi, boa noite. 219, espera que é bom. Salvador, tá 3190. Tá 3190, autorizado táxi Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, 62, tá. Então no 7, vento 110 graus, 8 nós. Delta. Tá 6210, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Guardião 07, chama o controle 120, decimal 8. Azul 6919, autorizado aliás, decola a pista no 0, decimal 110 graus, 89. Ali decola a pista no 0, azul 6919. Papa Romeu, Oscar, Mike Romeu, está livrando agora a CTR, mantém condições visuais 1.506, frequência livre para coordenação, chama Aracaju para ingresso da terminal 1203. Mike Romeu, seguinte, está no limite da CTR, frequência livre, e para chamar no ingresso da terminal Aracaju 120, decimal 30. Oscar, Mike Romeu. Por favor. Graças. Olha o Guardião 07. Guardião 07, litoral para o cabo 506. Informe na final proposta, ajuste no 019. Ciente, já visual com o cabo Guardião 07. Na proposta, Guardião 07? Afirmo. É, frequência livre, chama para a nova decolagem. 7, grato. Autorizado a decolagem do 6919, confirme. Autorizado a decolagem do 6919. Controle Salvador, está 3217. Prossiga. Pode chamar o centro Recife. Afirmo, chama agora a Recife 1288 e alterna 1260, tem um bom voo. 288-260, obrigado, boa noite. 919, decolado Azul 12, chame controle 120, decimal 8. 208, boa noite, Azul 6919. Salvador, boa noite, Azul 6919, passando 800 pés. Boa noite, Azul 6919, contato radar na decolagem. Vou para o nível 340, autorizado Leda. Subindo ao 340, direto Leda, Azul 6919. Sonia 6210, completa a final do procedimento. Informa o helicóptero próximo ao marcador externo 510, que não irá interferir na sua aproximação. Torre 1895, tambor posto. Obrigado, 1905, Salvador, boa tarde, Sonia 6210. Sonia 6210, reporte no externo baixado travado, que legal no 09. Baixada travada na 2-0. Pegar fogo, cabeceira no 0, vento 1-0, braços com 7 nós. Disposição 0, Sinema 2-0. Boa tarde, Gol 1869, certidão de informe, autorização, Brasília. Boa noite, Gol 1869. Agora como se fosse Brasília, pretende sair da Arbor. Sair da Arbor, gente, 1869. Alô, boa tarde, essa 3567. Boa tarde, 3560, sou Brasília, guarda-copa número 2, prepara a saída Arbor. Arbor, obrigado. Thank you. solo 7, vira direita, 129, solo. Ao livrar direita, solo 29, boa, 62, 1-0. Confirma, está autorizado, o TAM 3894, informe estabilizado, número 1 na aproximação. Tomarei, obrigado. Salvador, Xenem 6290, boa tarde, Bruno, você escuta. 1-2-9. Perdão. 050, ajuste no 091. Auxiliares para o 4-6219. 6290. Copia. Cruzado Brasília, 360 é o nível, prossegue a peso 1-7. Decola pistão na 0, curva direita após. Cumpre o perfil arbóreo após a posição elefa. Aciona o transponder 5163. Controlando 20, decimal 80. Cruzado 360, peso 1-7. Decola da 1-0 com curva direita após arbor elefa. 5163 ao transponder, o controle 120, decimal 8, gol 1869. Tá confirmando a posição após a arbora elefa, ok? Elefa, sim. Porta pronto, posição número 5, pushback acionamento. Parei, obrigado. Tá 3567, copia. 3567, prossiga. Autorizado Brasília, 360 é o nível, prossegue a peso 1-7 da coluna 0. Curva direita após, cumpre o perfil arbora elefa. Aciona transponder 5164, controle Salvador 120, decimal 80. Entrada 360 para Brasília, veio o peso 1-7, decola arbora elefa. O controle 208, transponder 5164, então 3567. 7 após a decolagem, primeira curva é a direita, chama pronto, portão 3, pushback acionado. Tem ativo, curva direita após, portão 3. 94 do solo, 223, libera a direita, 1219 solo. 219, Sérgio. Solo Gol 1869, pushback, estacionamento no fim. 1869 em coordenação com a equipe de solo, informa por táxi. Gente, eu portarei para o táxi, Gol 1869. Solo Salvador, boa tarde, o SAM 3894, lembrando a sua escuta. Boa tarde, 3894, ingresso a Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3894. Salvador, uma boa tarde, feito 4206 para Recife, nível de voo 350, sente da formação uniforme para cópia. Chamando aqui para copiar o azul 4206, prepare a sair da PUCA. Firmativo da PUCA. Juliette, eu tá 3294. 3294 em condições de ingressar com segurança, via Juliette, portão 1. Quando chegar mais próximo, a gente confirma a parceria, tá? Ok. Eu acho que vai ser difícil, tá, você passar aqui. Eu vou sair rapidinho pra vocês. Ok, então. Gol 1869, 1973 é o POB, 3:45, Goiânia. Taxi em frente, via direita, via Índia, ponto de espera, torre, 1895, ajuste no 0, 111, voo voo. 5.0, 3895, 1869, bom trabalho, boa noite. Na Prodidona, voo no 645. Prodidona, 645. 1894, então, após o gol, persegue Juliette, porta 1. Faz o gol, segue pro portal 01, o 3894. Azul 4206, pronto, cópia. Azul 4206, na sua escuta. 0 Recife 350 é o nível, prossegue pelo Whisky 58, decola 1-0. Curva esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Pucajama após Aracaju. Aciona o transponder 5174, controle 120, decima 80. Afirmativo, frota do 350 para Recife, perfil Pucajama Aracaju. Decolando a pista 10, a fase de intercepta Amperes do Lu 58. 5174, 120, 8, controle de saída. Atlântico, estamos pronto, se estiver disponível no portão 8. Chegará só no 8. Controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Informação, boa noite, Trip 5487, identifique, vista para 3.000 pés, na Prodidona agora, para chegada a Amã. O ajuste 1019. 1019, vai descer para 3.000, ideal, na Prodidona. Controle ao Gol 1869, boa noite. Boa noite, Gol 1869. Contato radar da colagem, suba para o nível 360, autorizado Elefa. 360, autorizado Elefa, Gol 1869. Nascego Salvador, muito boa noite, o CNE 6201, para a cópia 360 Galeão. Pronto. Pronto. Autorizado Galeão, 360 nível, decola pistão no zero, direita após. Contra o perfil da EL, leda após uma motiva, onde intercepta pelo no zero e prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5162, controle 120, decimal 80. Autorizado para Rio de Janeiro Galeão, nível de voo 360, decola da 90, primeira curva direita, cumpre o perfil da Dael, Leda, direto Motiva, após, conforme rota plano de voo, na Pesuru 90, Smart, Lúvito, Barbacena. 5162, transponder, 208, controle de saída, Oxenem 6201. Correto, informa pronto, portão 4, puxa para lá. Portará no 4, 6201. estabilizou no X-Ray, Golo 645. Golo 645, torre 18, decimal 95, campo posto. 1895, Golo 645. Salvador, Golo 645, boa noite. Boa noite, Kenegama 01, baixou e travou? Baixou e travou. Utilizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 069. Ele pousa, pistão no zero, agora no 645. C5487, está autorizado a sinal do ILS, descendo para 2000 pés, informe no localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS, X-Ray da pistão zero, informará estabilizado no localizador. 5487 da pista. Comandor, boa tarde, canal 6143. Está deixando 6143, identifique chegada bom, desça para 4000 pés, o ajuste em 10111. Gol 1869, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260, tamo voo. 1288-260, bom trabalho, boa noite, 69. Alô, Salvador, boa noite, 645, livrou, vai ingressar na alma. Boa tarde, gol 1645, ingressa Alfa, Juliette, portão 5. 7 da SAM. 76, 76 borda 3:40, alterna Ribeirão Preto para o Vale. Quanto a gente sobe? 76. Direita via Índia, ponto de espera, torre no noite, direção 95, ajuste 1011, bom voo. 1091, ponto de espera, 205, boa noite. Estabilizado o localizador, estando 5487 da TRIP. TRIP 5487, completa final, torre 1895, tempo pouso. 5487. Gol 1166, está autorizado a final do ILS, desça para 2000, o ajuste 1011, informe no localizador. Desça 2000, ajuste 1011, pode lá no localizador, gol 1166. É o TRIP 5487, baixado, travado, passando externo. TRIP 5487, autorizado pouso, pistola 0, vento 1.10 graus, 69. Autorizado pouso, pistola 0, 5487. Boa noite, 935-67, ponte, espera pronto, visual do tráfego. 567, após o tráfego na curta, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém 990-3567. Azul 4206, posição, portão 8, para push back e acionamento. Recoordenação do pessoal, informa para o táxi, azul 4206. Afirmativo. O azul 4206 confirma a primeira aerovia copiada, eu perdi do Lu 58. Upper Zulu 58 após Aracaju. Então corrija, é Upper Whisky 58, ok? Opa, Upper Whisky 58. Afirma, Upper Whisky 58, é a primeira aerovia. Afirmativo. Boa noite, 5407, cruze Alfa Aquilo Pátio 3, posição informada número 4. Fique atento ao sinalizador. Alfa Aquilo Pátio 3 para 4. Atento a nós, descendo para 2000, vai reportar estabilizado, 6142. Sonagem 2100, 335, 67. Estabilizado no curso do localizador, bom nome, é mesmo. Gol 1166, passando a duna, completa final, estou em 1895, tem um bom pouso. 1895, ligado, boa noite. Salvador, muito boa noite, gol 1166, 2006 aparecendo. 1166, coisa de aproximação, que negamos 012, reporte baixado e travado. Pode ser lá, baixado e travado, gol 1166. Controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado. Baixou e travou, vai passar externo, igual o 1166. 1166, atualizado pouso, cabeceiro no 0, 1110 grau, 069, 60. Ele pouso, piso no 0, igual o 1166. Nível 360, após 2000 pés, direto elefa, 13567. Salvador, 2397, só sai da prevista para Guarulhos, e a Zulu no zero, é o Leda Bridge. Tá, é o Leda Motiva. É o Leda Motiva, gente. Utilizado no ILS 6143. Oxenem 6143, completa a aproximação, torre 1895, tem bom pouso. 1895, boa noite. Ah, Oxenem 6201? Afirmo. Oxenem 6101, que ele pediu só a reforma do taxi. Autorizado para o do VR, foco para a descida, Guardião 08. Gol 1166, solo 5-1, libera a direita, solo 1-2-1-9, agilizando manobras.